Tenente, qual a posição da sua aeronave no momento? O senhor está com a fora da rotatória no setor norte da terminal? Tenente, reporte em Paripe, acione código 0112. Afirmativo, troca a frequência para 120, décima 8. Salvador, é o gol 1260, muito bom dia. Alfa Juliette 08, obrigado. Depois, Temporal, Chamilhéus, 120, décima 1. Foi projetado. Voo no 738, desça para 2000 pés. Autorizado LS, ajuste no 018, reporte estabilizado. Para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado LS, X-ray, reportaremos estabilizado. Voo 1738. Gael, Zeta Brito, obrigado. Controle 120, décima 8, copiou? Posse rotatória, ó, chamar aqui no meu. Posse Salvador, Yankee, Yankee Delta Charlie, prossiga. Muito bem, na Star foi exatamente entre a posição Mari e TAP, que a gente teve interferência, a gente estava nivelado no 070, um pouquinho antes até de TAP, a gente estava modulando entre a 98 lá, não escutava nada do controle. Maravilha, foi interferência de rádio, meu, dá pra perceber que tinha rádio no fundo. Nada. Voo 350, saída PUCA, vigilância. 350, PUCA, 6143. Interferência que nós reportamos, eu não sei se a senhora que estava modulando, porém a interferência estava tão forte que estava ininteligível a transmissão do controle. Sim. partindo de aproximadamente 120 até o 060, que foi o nível restrito nosso antes da última curva, e continua até a hora de a gente acertar, próximo de 2 mil pés. Salvador, passada 2733, subindo para 2000, uma reta de decolagem. Ao passar 2000 pés, curve à esquerda na proa 310 para o novo sequenciamento. E após 2000, vai curvar à esquerda. 310, 2733. Controle o Oscar Bike Romeo, já próximo aqui a rotatória, se autorizado a proa final da 17. Romeo, chame torre 118 decimal 95. Chamar torre 118 decimal 95, Romeo. Salvador é o Papa Romeu, Oscar mais Romeu. Oscar Mike Romeu, 118, decimal 95. Chame na frequência 120.8. Bianchi, Serra, Serra, prossiga. Bianchi, Serra, Serra, acione código 0114, reporte farol da barra. Ativo Bianchi, Serra, Serra, proa de Paripe, reporte Paripe. Desça para 2 mil pés. Autorizado LS, ajuste de altímetro 10017, reporte estabilizado. 1017, desce 2000, reportará estável no LS 16200. Gol no 378, chame torre 118, decimal 95. 1895, gol no 738, pegado. Controle Salvador. Muito bom dia, Patagão Juliette, Bravo Delta na Conde. Juliette, Bravo Delta, bom dia, suba ao nível 090, vigilância radar, contato na decolagem. 090, Bravo Delta, pode aprovar direto com ele. Foz 2000, autorizado direto Conde. Foz 2000, Conde, Delta. Oxené 6140, Xeme Recife, 126.85, alterne 125.45. 2685, obrigado, 6144. Oceira 2733, esquerda proa 275. Esquerda 275, 2733. Xané 6200, direita proa 075, reposto estabilizado. Perfeito, vamos encurtar então, direita 075, reposto estável, 6200. Avisou com 2 de julho, Xané 6200. Para o controle? O Xané 6200, visual com 2 de julho. Ok, complete 18.95.2, Monfoso. Obrigado, até já. Runway tower 118.95 American 980. Sol Salvador, bom dia. Gol 1738 livrou na sua escuta. Yankee Serra Serra, faça a espera visual nesta posição, na presente posição, em função de aeronave decolando da pista 35. Afirmativo. Na Força aérea 2733, curve à esquerda para o 120, reporte estabilizado, LS. Esquerda 120, reportará estabilizado, LS. Mike Eco Juliette, tráfego posição de 10 horas a 3 milhas, passa 2 mil pés em ascensão, com Romeu Vitor 1-0. 5728, bom dia. 5728, bom dia. Identifique, desça para o 050 para o Editap, chegada a Mari. 050 para o Editap, 5728, chegada a Mari, obrigado. Salvador, good morning, 10-3-1-9-1. Have a standard number 10, HD clearance to Rio de Janeiro. Stand by. Tango Yankee, Delta Charlie, prossiga. Ok, Kevin, está no retorno no litoral, está mantendo 500 pés, está no através da pituca. 05 a bordo, acionado 0113. Reporte Pituaçu, Yankee Delta Charlie. Ok, tem uma área através de Parque Pituaçu. Mike Eco, Juliette, visual com campo. Acima dele. Chame torre 118 decimal 95, Mike Eco, Juliette. Olha, que vale até a mão. É. Romeu, Papa Juliette, qual é o seu estimado? Ô, controle, Romeu, Papa Juliette, solicita o Monticaro destino para Serra Bravo, Quebec, Victor, Vitória da Conquista. Serra Bravo, Quebec, Victor. Cliente, aguarde coordenação com o centro de controle. Está presente, não entrou direto de conquista. Gente, a necessidade seria até a Lagoinha, próximo conquista. Ah, sim. Mantenha a proa de Alagoinha, no meu papai Juliette. Após, questionou o estimado quando aprova. Ok, meu papai Juliette. Okay, I'm clear to south to Galeão, flight level 32. Flying uniform Zulu 10. After takeoff direct, after that direct is met. Then loose and then direct Barbacena. Takeoff runway 10. After takeoff right turn. Dial to Parto. After that Leda and bridge. Call code 5011 and the part control 120.8 and tower 18.95. Then 3191. We are currently 191. Lima Mike, Foxtrot, faça uma espera visual na rotatória, chame torre 118, decimal 95. 12895, espera a rotatória, Lima Mike, Fox. 5728, desça para 2 mil pés. Ajuste altímetro 1017, reposto estabilizado e LS. 2 mil pés, 1017, reposto estabilizado. 5728. Departure American Niner 80, and a left hand turn passing 2500 for flight level 390. American Niner 80. Departure American 980, passing level 040 for 390. 980, climb to 390, perform Puka departure under radar control. Puka departure, radar control, American 980. Chame 1208, azul 4060. 08, obrigado. Dia 4060, identifique, foi pro EDITAP, desça até o nível 050. Juliette Serra, não há tráfego a informar, frequência livre até o regresso.